O novo tempo chegou. Agora pra você, o Furioso do Marajó. Carabao. O máximo. Pra gente começar desse jeito aqui em Castanhal. Vai, Pretinho! Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. Carro quase louco estou. A esperar uma canção. E aí? No tocar fita, fita, feito um jogo. Feito um jogo. Só que assim no nosso animal. Bora, tia Marta, vem de bora! A vida passa no segundo. Ela é o lado do filhão hoje pra recordar. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. A esperar uma canção. Não toca a vida! Toca a vida! Vem, vem, vem, vem! Vem com um jogo. E a Manuzinha na área. E mais uma fronteira com o nosso Carabao, hein? Vamos que vamos! Fala de nós. É o Carabao. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Carabao, Carabao. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. E aí, minha filha, você tentou? Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Meu parceiro Cláudio tá na área. Abraço. Tá curtindo o Carabao, um abraço, meu filho. Me mata de amor. Oi. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se enrosque em meus braços. Me mata de amor. Só no baile pra você recordar. Quando ouvir minha canção, Carabao, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, se liga no som. Em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sente vontade de chorar. Pede pro Pretinho, pede minha filha. Peça ao DJ pra refletir. Fecha os olhos pra sonhar. E no delírio. E o Maxiel hoje veio curtir o Carabao. Tente abrir seu. Bora gastar o dinheiro do Tigrinho, hein? Vai! Deixa o amor te completar. Não diga tantas vezes não. Oh, não. E vai dançando. Toda vez que eu vejo a rua, onde? Onde morava você? Lá no distrito. Sinto uma saudade louca. Nunca fico pra te ver. Carabao. Procurei por outras ruas, alguém pra me devolver. Todo o amor que tu me deste, nunca mais eu pude ter. Será, minha filha? Será que não vou encontrar? cachorrão. Novo amor. E o Braga tá na só área. Só sei chamar. E o nome do meu amor é Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Alô, Júlia! Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Alô, Júlia! Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Meu parceiro Garçom Castanhal por aqui com a gente. Hoje ele já tá daquele jeito. Vamos que vamos! É Carabao! É muito som, bebê! Toda vez que eu vejo a rua. Alô, Júlia! Onde morava você? Beijo pra você, meu amor. Sinto uma saudade louca. Louco eu fico pra te ver. Procurei por outras ruas. Alguém pra me devolver. Todo amor que tu me deste, nunca mais eu pude ter. Vem, vem! Vem, amorzinho, me dar teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. Alô, Chico! De pernancola, de pó na escola. Fazendo amor de papel. Precum! Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. Já, já vai clarear. De pé na cola, de boto na escola. Fazendo amor de papel. É o Carabao aqui no Paraíso em Castanhal. Se a mamãe e o papai saírem pra passear. Que sonho, Mitec. Filé. E em cima de si, sem dó no sofá. Não são notas falsas pra lhe conquistar. Do jeito que o pretinho gosta. São todas certinhas pra lhe musicar. E a saudade aqui na Sede do Paraíso. Essa é a minha amiga Márcia por aqui com a gente. Um abraço pra você, Márcia do Pretinho. Já chegando pra recordar hoje aqui, hein? Vamos que vamos! Eu sei que vou sofrer. É o Carabao! Sem você eu não existo. E o Eduardo tá aqui com a gente, mano, Eduardo! Sou pobre e sonhador. Bora, chefe! Sem carinho. 3 dias de calça no boto fé, mano. Vai! Chico Dom! Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida, você é o que eu mais quero. Tudo que podia de você. Falou-se pra Manu. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu batedor de açaí. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. E a gente chega junto pra fazer essa linda festa. Hoje aqui em Castanhal, na cidade modelo, sede do Paraíso. E a gente volta mais uma vez em Castanhal pra fazer a festa. Vamos que vamos! Meu pretinho, você quer saber? Ai. O que eu faria em seu lugar? Ai, vou te dizer! Eu vou dizer. Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Olha a Maria da Penha! Talvez pela falta de porra. Aqui no Carabal. E a saudade vai rolando em Castanhal, pra você recordar. E a gente vai detonando muito som. Oh! Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. E era? Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Carabal. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer, mas se valeu não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Toca pretinho! Se não for pra lembrar, muito som hoje na saída do Paraíso. E a família vai chegando cada vez mais pra curtir o nosso Carabal. Vamos que vamos! Oi! É muito som. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer, mas se valeu não custa nada dizer. Só não vale brincar com sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, mulher me olhava, ela me olhava, querendo falar. É Carabal! Negra, como a noite escura, ainda tão pura. E aquele baile gostoso pra você recordar, querendo aqui na Série do Paraíso. Falar. Vamos que vamos! Ganhei os seus beijos. Oi! Cheios de desejos. Seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Da minha Andrinha por aqui com a gente. E a Gabi tá curtindo, obrigado, hein? E a Leslie tá recordando aqui no Carabal. Hoje vieram curtir aqui na Série do Paraíso. Vamos lá! Negra, como a noite escura, do Thiaguinho do Juventude aqui com a gente. Diretamente de Marituba pra recordar, meu filho. Ganhei os seus beijos. Oi. Cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender. Sim. É muito som. Uma chama ardente. E o seu corpo quente. Esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem pro Carabao, vem, vem! Vem. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga. Vai! Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga. Clayton! Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Se tu vai, eu vou. Que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Ah, tu quer morrer? Morrer. Só se for de amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Carabao. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abraça, vai, Manu. Me abrace forte, meu bem. Eu quero te sentir mais e mais. Oi! Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. Carabao. O dia entra na noite. Deixa abraçada minha dona Maria por aqui com a gente. Ao lado do seu Pedro, curtindo aqui no Carabao. Bora, meu velho, aguarda. Um abraço. Rimos de amor e prazer. Caqueado. Essa aí, o Chiel. Lembra dele. E depois? Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. Carabao. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor! É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo o meu gordo. Que a vida pode me dar. Eu amo meu bruto mais do que tudo. Que a vida pode me dar. Eu amo meu bruto mais do que... Toca, meu pretinho! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento. Eu desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Dalton. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. E o amor? O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços. Volta, minha filha, vai! Voltarei para sempre, já. E a Paulinha tá na área! Um abraço pra você, Paulinha! Meu parceiro Martinho do Rei dos Copos. Já passou no meio da galera. Onde você encontra o chapéu também, as canecas do Carabao, hein? Bora, Martinho! Sem você, ainda me ama. Olha a macaxeira, Martinho! Me ama. Vai pra cima! Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Pretinho. Vai! Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Pra você esquecer aquele velho amor. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, minha filha. Mas só assim, meu amor, sei te amar. E aí? O amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Para, cachorrão. Eu vou te amar. Vai. Eu sei te amar. Olha o macaxe. Queria saber se você tá bem. Só queria saber se estás feliz. Vai, meu pretinho. Eu nunca aqui pensei em te perder. Eita, Castanhar. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou. Castanharzinho agora, te perdi. Meu Deus do céu. Vai! O tempo passou. Mas não te esqueci. Vai, meu pretinho. Você foi o meu primeiro amor. Alô, Chico. Você foi o meu primeiro amor. Essa ele lembra. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Carabao. Não foi por acaso que a gente... gente se encontrou. Não aconteceu! Não aconteceu, simplesmente o nosso amor. Já estava escrito! Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. É o Carabão! Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Aí o nosso amor, minha filha! Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. Carabao. A gente se ama pra valer. Bora ler! O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Na Barraca da Branca você encontra aí Itacacá, o Vatapá, o Arroz de Galinha e a Maniçoba Top. Bateu a bronca, você já sabe, hein? Barraca da Branca. Vamos que vamos. Esperava, e eu sem saber, e por você procurar paraíso. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim. Deixa eu abraçar os amigos da Vila de Americano. Já aqui com a gente recordando, obrigado, hein? Hoje vieram curtir o som do Carabão aqui. Saindo do paraíso. Caso ou acaso. E a gente, Manu? A gente se ama pra valer. E a macaxeira vai entrando. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim. Meu bem, sem você aqui, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão e a saudade. Meu bem, Carabao, sem você aqui é só saudade. Maltratando meu coração. Som do Carabao aqui, Castanhar. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. És a razão minha vida. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão. Meu bem, sem você aqui é... sem você aqui só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Em tudo a razão da minha vida. Deixa eu abraçar com muito carinho a amiga Cris por aqui com a gente, já chegando pra recordar aqui no Carabao, hein? Um abraço! Vai! Alô! Carabao. A gente amava a Jovem Pan e o Ciel. E dançava ei, ei, ei, ei. Já pensou, rapaz? A saia cada vez mais minha subia a minha atenção. E numa festa de arromba, meu parceiro Carioca, um abraço do Pretinho. Olha, Carioca, gente boa. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Carabao. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei. Oh, oi. Foi o que me fez te amar. Para tratar da minha mulher lá no distrito. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Ô, Júlia, minha filha. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. E o Pretinho? Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Vai! Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré, lá no recreio na época. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Se liga no som! Oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. E o nome dela, Cleiton? Luciene. Pretinho. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais tempo, mais eu lembro de você. Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Só é papo furar. Carabao. Pra que tentar me iludir com este amor? E aí, meu gerente, tu sabe? Eu sei que você nunca me amou. Vem, vem, vem. Vou te ligar. Eu vou lá, é. Diga que é verdade, que só por piedade você quer o Pretinho. Vem, tia Marta, vem. Só por piedade, você que é o Pretinho. Vamos, se abre, rapaz. Você jamais gostou de mim. Eu sei, não adianta esconder. Quem ama não faz assim. Não faz. Vai! Já descobri. Já me cansei de ser enganado. Eita, Pretinho! Diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. me dera saber nesse instante por onde ela anda. Se tu não sabe, imagine eu. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Carabao. E os passarinhos que voam distante. Vai! Sabe muito bem aonde anda você. Vai, passarinho! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão. A mulher não voltar. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar. Carabao. E de repente eu te encontrei. Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Saí do paraíso! E o pretinho vai metendo ficha aqui no Carabao assim, ó! Quando eu te vi, oi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei. É só pensar. Ei, dos copos! No amor que vive. E você encontra as canecas e o chapéu do Carabao, hein? Sonhos, se eu mando. Pra cima, baixinho! Num grande muro de visões. Te encontrarei, meu grande amor. Só os tolos. Só os tolos podem pensar. Adoro amar você. sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ah, yeah. Ai, como eu adoro amar você. É Carabal! É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele e tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos foi o meu ponto G. Eu sou toda sua. Satisfaz. Vai! Te reconquistar, eu sei que sou capaz. É o Carabal, bebê! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar. Meu parceiro Marcelo por aqui com a gente, Castanhal. Já curtiu, um abraço pra você, meu filho! Eu te quero sempre mais. Só na manhã da aranha. Você não quer que eu vá, então... Castanhalzinho! Manuzinha, não brinque com o amor, minha filha. Não brinque com o amor. Vai! Que eu sinto por você. Pois um sentimento assim é difícil. Tu sabe que eu te amo. E eu te amo como nunca eu amei ninguém. E a saudade que eu tenho no peito só aumenta. Porque eu sinto por você. Chega pra fazer a festa hoje aqui na Sede do Paraíso e você vai recordando. Eu sei que às vezes dói meu coração. Aí você jogou, né, minha filha? Joguei pro alto uma paixão. Só pra esquentar esse animal. Talvez um dia volte a te encontrar. Pensei. Você. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Aí o Cleiton namorou. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro os teus carinhos. Vem, vem, vem, vem. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te encontrar. Eu desperdicei a pessoa, rapaz. Aquilo que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. Eu te amei, me iludi. E no teu beijo, tia Marta. No teu beijo, perdi. Vai, bebê! Não consigo te esquecer mais. E tu me ama? Eu te amo cada vez mais. Toca pretinho! Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito. Recebe nosso Carabao e a gente chega na cidade modelo mais uma vez pra fazer a festa pra família. E a gente vai detonando assim, ó. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito de amar. Fala, Matheusinho. Aqui no Carabao. Vamos que vamos! Sede do Paraíso hoje recebe nosso Carabao. E a gente chega pra fazer a festa aqui na cidade modelo. Vem, minha filha! Ei, não brinque comigo assim. Vem, vem, vem, vem. Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Se liga no som! Sei. Já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Fala pro pretinho, fala! Hoje alguém me falou de você. E a Júlia? Disse que você perguntou por mim. Tô aqui no Carabao. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. Cobrar? É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. E do Subrega vai! Você. E você muito me amou. Olha o beijo. Meu corpo eu te dei. E pra mim você se entregou. É o som do Carabao. Agora você vive outra realidade. Pois só deixou saudade. Filha! Por isso eu choro, choro. E chora, chora, chora. Choro por você, choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Chora! Choro por você, choro por nós dois. Eu choro. Choro. esse grande amor que está faltando em mim. É o Carabão! Vai ser você, estou afim. E na minha vida cabe uma paixão. Não quero! Não quero mais solidão. Esse grande amor que está faltando em mim. Vai ser você, estou afim. E na minha vida cabe uma paixão. Não quero mais solidão. Se liga! Sei que é complicado, amor e paixão. Carabau. O meu coração está triste, tão sozinho. Carabau. Eu tô precisando, é desse teu carinho. Acordo de manhã, pensando em você. E vem pro Carabau. Que conta de... Oi! Linda, tem ela, meia a sorrir. O meu coração, tum, tum, a te pedir. Você aqui, estou aqui. Estou aqui. Seus olhos e o pretinho é... Oi! Você aqui, estou aqui, estou aqui. Seus olhos sim, tudo pra mim, tudo pra mim. Toca o Carabau! Porque de repente você me disse um adeus. E aí? De repente você em minutos me deixou tão só. Essa mulher me magoou, meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. O pretinho, vamos virar. O pretinho. Entre você e eu. E a gente chega pra fazer a festa hoje aqui na Segue do Paraíso. E o Carabau que vai tocando. Toca, toca, toca, toca, vai. O pretinho que você consagrou tocando pra você. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. E eu liguei minha filha. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem, vem, vem. Vem comigo viver a vida. Para chega pra comandar as emoções por aqui. É o Furioso Carabau. Só aquecendo o nosso animal. Às vezes eu te acho tão complicado. Se liga no som. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Vai. De um coração que nunca sofre pra ter você. Obrigado, baixinho. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Vai pra ti! Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Som. Somos todos iguais, braços Carabao. Nas escolas, nas ruas, vamos com os teus. Vai a chamada! Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações. E tá chegando aí nas ruas, a aula do professor Cleito. Vai ser muita onda! Vai! Muita fase da flor, seu mais forte. Vai caminhando e acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vem, vem, vem, vamos embora. Que esperar não é. Johnny Flash, onde você bate sua foto e sai bonitão aqui no Carabao. Não espera acontecer. Vem, vem, vem, vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Nosso brega vai tocar aqui no baile do Alô. Aquele chá, sabor açaí. Vai, Pretinho! Ela tem um sabor diferente. Se liga! Que vai contagiando a gente. Bregão! Brega como esse eu nunca vi por aqui. Eu quero aquele chá por açaí. É o Carabao. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Que ela tem sabor diferente. E o Pretinho? Que vai com contagiando a gente. O brega, o brega, o brega. Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir com a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. E olha o brega! Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Carabao, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará.